Breve História das Filipinas. Programa de Asmin Arenas. Thank you. A República das Filipinas é um arquipélago composto por 7.641 ilhas situadas na parte ocidental do Oceano Pacífico e ao norte do Equador. Estão categorizadas em três divisões geográficas principais, de norte a sul: Luzon, Visayas e Mindanao. A maior ilha é Luzon, depois Mindanao e o grupo das Visayas. Este último inclui cerca de 6 mil ilhas, mormente Samar, Negros, Panay, Leyte, Cebu, Bohol, Guimaras, Biliran, Siquijor, Panaon e Batayan. A área de Mindanao abrange cerca de 400 ilhas. De origem vulcânica, as Filipinas são geralmente montanhosas. As cadeias montanhosas estendem-se de norte a sul, paralelas às costas e, em muitos locais, fazendo fronteiras com elas. Perturbações sísmicas são frequentemente sentidas nestas ilhas, que têm 20 vulcões ativos. Manila, a capital, é o principal porto e principal centro comercial do país. Há evidências de que os primeiros hominídeos viveram no que hoje são as Filipinas, há cerca de 709 mil anos. Um pequeno número de ossos da caverna Calao representa uma espécie desconhecida. O Homo luzonensis, que viveu há entre 50 mil a 67 mil anos atrás. Outros vestígios humanos, um pouco mais modernos, encontram-se nas cavernas Tabon, em Palawan, datados de entre cerca de 47 mil e 11 a 10 mil anos atrás. O homem de Tabon é, presumivelmente, um negrito, um dos primeiros habitantes do arquipélago, descendente das primeiras migrações humanas para fora da África, através da rota costeira ao longo do sul da Ásia até às agora submersas massas de terra de Sundaland e Sahul. Os negritos estabeleceram-se nas Filipinas pré-históricas há cerca de 30 mil anos. O termo negrito, pequenos negros, refere-se a grupos étnicos diversos que atualmente habitam partes isoladas do sudeste asiático e das ilhas Andaman. As populações, frequentemente descritas como negritas, incluem os povos das ilhas Andaman, da Malásia Peninsular, do sul da Tailândia, bem como os Aeta, de Luzon, os Ati e Tumandok, de Panay, os Mamanua, de Mindanao e cerca de 30 outros grupos étnicos oficialmente reconhecidos nas Filipinas. Thank you. moderno modelo de expansão austronésio indica que entre 4500 a.C. e 4000 a.C., povos da China iniciaram uma migração para Taiwan. Essas pessoas já tinham ou começaram a desenvolver uma língua própria e única, agora designada como Proto-Austronésia. Por volta de 3000 a.C., esses grupos começaram a diferenciar-se em 3 ou 4 subculturas distintas. Por volta de 2500 a 1500 a.C., um desses grupos, os ancestrais falantes do Malaio Polinésio, começou a migrar para o sul, por mar, em direção às Filipinas. Depois, mais adiante, para as Ilhas Marianas, por volta de 1500 a.C., e restantes territórios do Sudeste Asiático, ilhas da Melanésia e, eventualmente, até à Polinésia e Madagascar. Os primeiros austronésios chegaram às Filipinas vindos de Taiwan, estabelecendo-se nas Ilhas Batanes, onde construíram fortalezas de pedra conhecidas como Ijangs, e no norte de Luzon. Os povos indígenas das Filipinas são grupos ou subgrupos etnolinguísticos que mantiveram um relativo isolamento ou independência durante a era colonial e mantiveram grande parte da sua cultura e práticas tradicionais. Existem 110 comunidades indígenas nas Filipinas. A maioria destes povos depende da agricultura tradicional, utilizando as áreas disponíveis de montanha. Apresentam variedade na organização social, expressão cultural e competências artísticas. Demonstram um elevado grau de criatividade, geralmente empregada para embelezar objetos utilitários como tigelas, cestos, roupas, armas e colheres. Os grupos tribais das Filipinas são conhecidos pelas suas figuras esculpidas em madeira, cestos, tecelagem, cerâmica e armas. As três grandes tribos das Filipinas são os Igorot, os Lumad e os Mangyan. O povo Igorot pode ser encontrado no norte do Luzon, onde vários grupos Igorot, como os Bontoc, Ibaloi, Ifugao, Kalanguia, Isneg ou Kalinga, subsistem. São conhecidos pela sua metalurgia em ferro e latão, tecelagem e sacrifícios de animais. São animistas, acreditam em espíritos, inclusive os dos ancestrais, e têm rituais complexos para os propiciar. O termo Mangyan genericamente refere-se a 8 comunidades autóctones na ilha de Mindoro, a sudoeste de Luzon. Vários grupos, Mangyan, Iraya, Alangan, Tadiawan, Taubuid ou Batangan, Burid, Anunoo, Ratagnon e Bangon, são conhecidos por serem principalmente agricultores de subsistência, plantando uma variedade de batata doce, arroz de terras altas, cultivo seco, e taro. Também capturam pequenos animais e porcos selvagens. Os manguianes, embora apresentem variações individuais, assemelham-se nas características mais importantes. Muitos dos que vivem em contacto próximo com os filipinos das terras baixas comercializam produtos como bananas e gengibre. Os Lumad são uma população indígena austronésia do sul das Filipinas, habitando predominantemente Mindanao. O nome é a abreviação de Katawang, Lumad, povos indígenas, oficialmente adotado pelos delegados da Assembleia Fundadora da Federação dos Povos Lumad Mindanao. Surgiu do despertar político entre as tribos durante o regime da lei marcial do presidente Ferdinando Marcos. Os membros e afiliados da Lumad Mindanao, uma coligação de organizações locais e regionais que se formalizaram como tal em junho de 1986, tinham como propósito a autodeterminação para as suas tribos com governos autónomos, segundo as suas normas ancestrais. A designação Filipinas surgiu a partir do nome de Filipe II, rei de Espanha, durante a colonização destas ilhas no século XVI. Por terem estado sob o domínio espanhol durante 333 anos e sob a tutela dos Estados Unidos durante mais 48 anos, as Filipinas têm muitas afinidades culturais com o Ocidente. É, por exemplo, o terceiro país asiático mais populoso, depois da Índia e da China, com o inglês como língua oficial juntamente com o filipino. E um dos dois únicos países predominantemente católicos romanos na Ásia, sendo o outro Timor-Leste. O período colonial espanhol nas Filipinas começou quando o explorador Fernando Magalhães chegou às ilhas em 1521 e reivindicou-as como colónia do Império Espanhol. Em 1543, Rui López de Villalobos, fidalgo e navegador espanhol, chegou às ilhas de Leyte e Samar, e deu-lhes o nome de Las Ilhas Filipinas, em homenagem a Filipe II de Espanha. Havia três objetivos para a tomada das Ilhas Filipinas. Em primeiro lugar, foi visto como uma oportunidade para difundir a Igreja Católica Romana, que se tinha tornado bastante poderosa na Europa. Os outros objetivos podem ter sido ganhar riqueza através do comércio de especiarias na Ásia e ganhar poder político através da conquista e reivindicação de muitas terras quando possível. Quando os espanhóis ocuparam o território, trouxeram consigo o catolicismo. Fazia parte da conquista espanhola converter todos os indígenas. Como resultado, hoje a Igreja Católica continua a ser uma força muito poderosa nas Filipinas. Por exemplo, o divórcio é ilegal devido à influência da Igreja Católica no governo e na legislação. Os filipinos ainda celebram e participam de muitos feriados e costumes católicos. Em muitas casas podem ser vistas imagens da Virgem Maria ou da Última Ceia, e muitas pessoas transportam rosários consigo. Indo na lamang hapon ang gatinir sa limukon. Kung mabukas siya ganon siyang let, si ako'y tulod ron mag-uli. May bayasang amon pal doon may balay nga ugalingon. Indo na lamang aga sang litang pagmantinir ko hindi akon ma. Bukas si inaga sang lit, si ako'y mangrarangga mag-uli. May bayasang amon banwa. Magkundibay sandayanon bayan bay sa kanungon tatay. Maya kamoy pasinsya nanay ako'y patawara. Kaya raig kamusta sanglit sulo lamang sigin hawa o yahon. Sandakag mata ko still yun mga puloma. Paiwan na kon pagkuha sang letanggen. Nasulod sa kahang sundalo-dalawang nagtananga. Mayang bantay sa puruan ng galaaw sa bintana. Kundi ba'y sa doyanon tudtud, pito kasimana ang dabid. Ayaw mataranta may sumayaw nga agilagum bayon ng bintana ang pito. Karagwira tay mau atunggin pangit pakitay gluhod. Sa Diyos ama kun sarang mabaton bala. Thank you. A crucificação nas Filipinas é uma prática devocional impressionante, realizada na Sexta-feira Santa. Devotos ou penitentes fingem ou aceitam ser crucificados, imitando o sofrimento e a morte de Jesus Cristo. Outros carregam cruzes de madeira, rastejam e autoflagelam-se. Os penitentes consideram esses atos uma mortificação da carne, realizando-os para pedir perdão pelos pecados, para cumprir um voto, ou para expressar gratidão por favores concedidos. A conquista espanhola teve resistências autóctones. Morreram muitos nativos em confrontos, houve pilhagens, escravização, discriminação e muitos outros tipos de abusos. Durante o domínio espanhol, os valores culturais europeus infiltraram-se, geralmente de um modo forçado, no modo de vida filipino. A música, a dança, a arte e outros costumes europeus foram adotados pelos filipinos. O desenvolvimento económico das Filipinas, como fonte de matérias-primas e como mercado para as manufaturas europeias, criou muita riqueza local. Muitos filipinos prosperaram. Alguns europeus emigraram para as Filipinas para tentar a sua sorte, entre eles Jacobo Zobel, antepassado da atual família Zobel de Ayala e figura predominante na ascensão do nacionalismo filipino. Os seus descendentes estudaram nas melhores universidades da Europa, onde aprenderam os ideais de liberdade das revoluções francesa e americana. A nova economia deu origem a uma nova classe média nas Filipinas. Entre as famílias mais abastadas, gerou-se uma vontade autonómica, posições reformistas com o desejo de estabelecer uma identidade nacional insular. Houve motins, confrontos políticos, sociais e deportações de revolucionários. A Suprema e Honorable Associación de los Hijos del Pueblo foi uma associação revolucionária filipina fundada em Manila em 1892 contra a colonização espanhola. O seu objetivo principal era obter a independência da Espanha através de uma revolução, unir os filipinos numa nação sólida e estabelecer uma república após a independência. A Revolução Filipina começou em 1896 e arrastou-se até 1898, quando os Estados Unidos derrotaram as forças navais espanholas nas Filipinas durante a Guerra Hispano-Americana. Com a perda das suas forças navais e do controle da Baía de Manila, a Espanha perdeu a capacidade de defender Manila e, portanto, as Filipinas. Em dezembro desse ano, após a assinatura do Tratado de Paris encerrando a Guerra Hispano-Americana, as Filipinas foram vendidas aos Estados Unidos por 20 milhões de dólares. Com este tratado, o domínio espanhol nas Filipinas terminou formalmente. Não reconhecendo a Declaração de Independência das Filipinas, envolveu-se numa guerra filipino-americana até 1902. Pelo menos 200 mil civis filipinos morreram neste conflito, principalmente devido à fome e a doenças como a cólera. Algumas estimativas do total de civis mortos chegam a 1 milhão. Atrocidades foram cometidas pelos beligerantes, incluindo tortura, mutilação e execuções. Em retaliação às táticas de guerrilha filipinas, os Estados Unidos levaram a cabo represálias e estratégias de terra queimada, deslocando à força muitos civis para campos de concentração, onde milhares morreram. A guerra e a subsequente ocupação norte-americana alterou aspectos da cultura no arquipélago. As autoridades norte-americanas estabeleceram uma separação entre a Igreja Católica e o Estado. O inglês foi introduzido como língua oficial, o sistema educacional foi reformado, iniciados programas de construção de portos, ferrovias e estradas e reconstruídos assentamentos danificados. A influência dos Estados Unidos manifestou-se no amplo uso da língua inglesa, nos média, nas atividades culturais e nas roupas modernas das Filipinas. Houve também mudanças nos negócios e na indústria. A 8 de dezembro de 1941, o Japão lançou um ataque às Filipinas 10 horas após o ataque a Pearl Harbor. As Filipinas eram um local importante para o transporte de petróleo das Índias Orientais Holandesas e da Indochina Francesa para o Japão. Além disso, a guerra entre os Estados Unidos e o Japão tornou necessária a invasão das Filipinas por se tratar de uma colónia norte-americana. Tchau. dari Latin, Latin Irong. Lumayan. Dan ibut nas nang kian kawang Caparet samuru. Thank you. sanggup. Hajiko hello ko pa jiko lante ko aina boko kinan Hinda bati kamag pa ni po ikaw tong alatay ko kinan Hila Upanyo yari sa panyo, upanyo kaimotag suko kinan. Yila. Hag suko bangkao tomom tum lando sa puwa pa bayho kinan. Yila. Hun kita pahat na tipun kita magnayam nayam na sa kilan hila kita nanan isa mabot kinsom ko isa butas na saray kita hila Bahing kasiku kahimu pangilakilahan mungkin Yalali Lahan mo minsan hinahama ko biyugit ko sabab mungkin Hila Batunan ta kasurutan. Thank you. O Japão ocupou as Filipinas durante cerca de 3 anos, até à sua derrota e rendição. Uma campanha de guerrilha altamente eficaz das forças de resistência filipinas controlou 60% das ilhas, principalmente áreas florestais e montanhosas. O general MacArthur apoiou-a. A população permaneceu globalmente leal aos Estados Unidos, em parte por causa da garantia de independência e por causa dos maus-tratos japoneses à população autóctone. As autoridades militares japonesas começaram imediatamente a organizar uma nova estrutura governamental nas Filipinas. Em muitas das ilhas, mais de 1000 filipinos, compostos por mães, meninas e homossexuais, foram presos, levados à força como mulheres de conforto e mantidos em escravidão sexual para militares japoneses durante a ocupação. As instalações militares japonesas nas Filipinas tinham um lugar onde as mulheres ficavam detidas, a que chamavam estação de conforto. As mulheres submetidas à escravidão sexual pelos japoneses foram sequestradas para serem rotineiramente violadas, torturadas e humilhadas. Muitas das que resistiram aos avanços sexuais dos soldados viram os seios serem cortados ou receberem ferimentos graves. Outras foram impiedosamente assassinadas. Os japoneses também eram odiados por matar crianças filipinas como diversão. Foram também realizadas horríveis experiências em filipinos nativos. Médicos e cirurgiões nipónicos, enviados para as Filipinas, efetuaram amputações, dissecações e suturas de vasos sanguíneos em seres humanos vivos, usados como cobaias. Os cirurgiões realizaram também dissecações em indivíduos conscientes. Antes de serem sujeitas a tais práticas, as vítimas eram obrigadas a cavar primeiro as suas próprias sepulturas. Em alguns casos, os corpos dos filipinos escolhidos para vivissecção foram costurados e depois abatidos a tiro. Noutros, as vítimas ficavam com os estômagos abertos e eram atiradas para as sepulturas. Muitos dos médicos e cirurgiões que realizaram estas macabras experiências mantiveram-se em silêncio, até que testemunhos começaram a ser divulgados décadas após a guerra. A maioria dos médicos, no entanto, nunca falou sobre os seus crimes. Alguns ultranacionalistas japoneses perseguiram aqueles que queriam confessar os crimes cometidos durante a guerra. Akira Makino foi um ex-médico da Marinha Imperial Japonesa que, em 2006, admitiu ter realizado estas experiências em seres humanos nas Filipinas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1944 e 1945, as Filipinas foram libertadas da ocupação japonesa pela invasão das tropas dos Estados Unidos, com assistência ativa dos filipinos, da Austrália e do México. Os combates continuaram até à rendição formal do Japão. Os filipinos sofreram grandes perdas de vidas e tremenda destruição material. O Dia da Independência, Dia da Liberdade, é um feriado nacional nas Filipinas, celebrado anualmente a 12 de junho, comemorando a Declaração da Independência das Filipinas da Espanha em 1898. A 4 de julho de 1946, os Estados Unidos reconheceram a segunda independência das Filipinas. Foram realizadas eleições em abril de 1946, sendo Manuel Rosas o primeiro presidente da nova República das Filipinas. O governo dependia agora mais fortemente dos Estados Unidos do que antes da guerra. A economia permaneceu altamente dependente dos seus mercados, assim como o exército, em termos de equipamentos e armas. A defesa externa seria agora demasiado dispendiosa para um governo sem dinheiro. Assim, a presença de bases dos Estados Unidos foi aceita como mutuamente benéfica. Rosas não permaneceu muito tempo no cargo devido a um ataque cardíaco fulminante enquanto discursava na base aérea de Clark a 15 de abril de 1948. Sucedeu-lhe o vice-presidente Elpidio Quirino. Ramón Magsaysay governou entre 1953 e 1957 e, após a sua morte num acidente de avião, o presidente seguinte foi Carlos Polistico Garcia, entre 1957 e 1961. A sua administração caracterizou-se por um programa de austeridade e pela insistência numa política nacionalista abrangente. A 3 de março de 1960, afirmou a necessidade de total liberdade económica, acrescentando que o seu governo não toleraria mais o domínio de interesses estrangeiros, especialmente os norte-americanos, na economia nacional. Estes regimes foram marcados por políticas anticomunistas. Depois de Diosdado Macapagal, entre 1961 e 1965, Ferdinand Marcos venceu as eleições como presidente nas Filipinas por 20 anos, até 1986. Thank you.

Oh, O crime e a desobediência civil aumentaram, o Partido Comunista das Filipinas formou um novo Exército Popular e a Frente Moro de Libertação Nacional continuou a lutar por uma nação muçulmana independente em Mindanao. Em setembro de 1972, o presidente Ferdinando Marcos, com o apoio dos Estados Unidos, anunciou na televisão que tinha colocado as Filipinas sob lei marcial. Marcou com esta comunicação o início de um período de 14 anos, até ao seu exílio em fevereiro de 1986. A lei marcial é a substituição do governo civil pelo regime militar e a suspensão dos processos legais civis para poderes militares. A lei marcial pode prolongar-se por um determinado período de tempo ou indefinidamente, ficando as liberdades civis padrão suspensas. Na maioria das vezes, a lei marcial é declarada em tempos de guerra ou emergências, como distúrbios civis e desastres naturais. Marcos defendeu a declaração sublinhando a necessidade de poderes adicionais para reprimir a crescente onda de violência alegadamente causada pelos comunistas. Explicou que a lei marcial é uma abordagem estratégica para defender legalmente a Constituição e proteger o bem-estar dos filipinos das perigosas ameaças representadas por grupos rebeldes muçulmanos e vigilantes cristãos que colocam em risco a segurança nacional durante o tempo. Marcos explicou que a lei marcial foi então a única opção para resolver o dilema do país sobre a rebelião que encena o caos nacional e ameaça a paz e a ordem do país. A regra de emergência, segundo o plano de Marcos, era conduzir o país para o que ele chamava de nova sociedade. A medida foi inicialmente apoiada pela maioria dos filipinos e foi vista por alguns críticos como uma mudança que resolveu temporariamente a corrupção massiva do país. As leis e políticas gerais implementadas sob a lei marcial incluíram a detenção de opositores, a censura estrita dos média, de comícios e manifestações, de reuniões e assembleias públicas, proibição de greves, de viajar e obrigatoriedade de entrega de armas de fogo e outros explosivos. Com base no estudo das opiniões críticas, a lei marcial teve consequências positivas e negativas. Entre as primeiras, realça-se, em grande parte, à custa de empréstimos estrangeiros, a autossuficiência do fornecimento de arroz, o florescimento das indústrias agrícolas e algum desenvolvimento económico, o controle das facções comunistas, projetos de infraestruturas em todo o país, parcerias fortes com outros países, foram construídas escolas públicas, hospitais, centros de saúde, houve projetos habitacionais para os pobres e a cultura filipina recebeu atenção e foi valorizada. O resultado negativo foi o aumento da corrupção e nepotismo no governo, os meios de comunicação não alinhados, como jornais, estações de rádio e televisão, foram encerrados. Os direitos humanos foram atropelados e os presos políticos foram acusados, torturados e mortos. Os 14 anos de Marcos como ditador são historicamente lembrados pelos abusos dos direitos humanos. Oponentes políticos, ativistas estudantis, jornalistas, líderes religiosos, agricultores e outros que o antagonizavam foram perseguidos e eliminados. Os historiadores acreditam que na ditadura de Marcos houve 3.257 execuções extrajudiciais conhecidas, 35 mil torturas documentadas, 77 desaparecimentos forçados e 70 mil encarceramentos. Cerca de 2.520 das 3.257 vítimas de assassinato foram torturadas e mutiladas antes que os seus cadáveres fossem despejados em vários lugares, uma tática destinada a semear o terror entre a população. O índice de pobreza cresceu de 41%, na década de 1960, quando Marcos assumiu a presidência, para 59%, quando foi afastado do poder. As Filipinas tiveram uma política de endividamento externo cautelosa até ao início da década de 1970. Com a administração de Marcos, a dívida externa total do país disparou de 2,3 mil milhões de dólares em 1970 para 26,2 mil milhões em 1985. A corrupção e a pilhagem de fundos públicos por Marcos e os seus comparsas manteve o país sob uma crise de serviço da dívida que só deverá ser corrigido em 2025. Hey! Hey! Thank you. Benigno Aquino foi um senador filipino que se tornou o mais poderoso líder da oposição política contra Ferdinando Marcos. Ele foi preso em 1973 sob acusações falsas de posse de armas e conspiração contra o governo e passou 7 anos na prisão. Juntamente com a sua esposa, Corazon Aquino, foram exilados para os Estados Unidos em 1980 para que ele recebesse tratamento médico após um ataque cardíaco. Em 1983, Aquino regressou às Filipinas para voltar a enfrentar Marcos e tentar restaurar a democracia. Foi assassinado à chegada na pista do Aeroporto Internacional de Manila. Esta morte chocou e indignou ainda mais os filipinos, que já tinham perdido a confiança na família Marcos. O acontecimento gerou ainda mais suspeitas sobre o seu governo, desencadeando desobediência civil. Depois do assassinato de Benigno Aquino, a deterioração económica da nação agravou-se. No final de 1983, o país estava à beira da falência, com a economia a contrair 6,8%. A instabilidade económica e política combinou-se para produzir a pior recessão da história das Filipinas em 1984 e 1985. Com a economia a contrair 7,3% durante 2 anos consecutivos. Durante o seu terceiro mandato, a saúde de Marcos degradou-se rapidamente. Sofria de uma doença autoimune crónica e fez um transplante de rim em agosto de 1983 e, após rejeição física, realizou um segundo transplante em novembro de 1984. Com Marcos doente, a sua esposa Imelda emergiu como a principal figura pública do governo. Marcos rejeitou as especulações sobre a sua saúde debilitada. A revolta em massa causada pela morte de Benigno Aquino atraiu a atenção dos médias mundiais. E os contactos norte-americanos de Marcos, bem como a administração Reagan, começaram a distanciar-se dele. Houve destaques na comunicação social internacional sobre a crise nas Filipinas e alusões ao estilo de vida extravagante de Imelda, como, por exemplo, os seus milhares de pares de sapatos. Corazon Aquino concorreu com relutância à presidência após a morte do marido e tornou-se um símbolo do desejo de mudança do povo filipino, após quase 2 décadas de regime autoritário. As eleições foram realizadas em 1986, sendo ela a candidata presidencial do partido de oposição, concorrendo contra Marcos. Os resultados oficiais mostraram uma vitória de Marcos, mas estes foram invalidados por ter havido compra de votos, fraude e adulteração dos resultados eleitorais. Na subsequente revolução do poder popular, Marcos renunciou e partiu para o exílio. Corazon Aquino tornou-se presidente, recebeu forte apoio e orientação da Igreja Católica, incluindo orientação política durante as eleições. Quando fugiu para o Havaí, passando pela base aérea de Guam, Marcos trouxe consigo 22 caixas de dinheiro avaliadas em 717 milhões de dólares, 300 caixas de joias diversas de valor indeterminado, 4 milhões de dólares em pedras preciosas não lapidadas em caixas de fraldas Pampers, 65 relógios Seiko e Cartier, uma caixa repleta de pérolas verdadeiras, uma estátua de ouro maciço coberta de diamantes e pedras preciosas, 200 mil dólares em barras de ouro, quase 1 milhão de pesos filipinos e recibos de depósitos em bancos nos Estados Unidos, Suíça e Ilhas Caimã, no valor de 124 milhões de dólares acumulados durante a sua ditadura. Este foi um dos capítulos mais sombrios da história das Filipinas no século XX. Thank you. Coração Aquino desfez imediatamente muitas das leis instituídas por Marcos, incluindo o restabelecimento de um sistema judicial independente, a revogação de leis laborais repressivas, a libertação de presos políticos e a criação de uma comissão para investigar abusos de direitos humanos sob a liderança do ditador. O seu governo também procurou acordos de paz com grupos comunistas, confiscar a fortuna ilícita de Marcos e desfazer os monopólios e oligopólios industriais dos seus amigos. Foram feitos progressos na revitalização das instituições democráticas e no respeito pelas liberdades civis, mas a administração de Aquino também foi vista como fraca e conflituosa, havendo várias tentativas de golpe de Estado promovidas por membros insatisfeitos do Exército. Aquino iniciou a Quinta República, a qual prevalece até à atualidade e que teve 6 posteriores presidentes. Thank you. Este programa teve locução de Maria Fabrica e João Soares Santos. Realização de Asmin Arenas. Thank you.